B20 decolado aos 12, controle 120, décima 8, corrigindo, 119, décima 8. 198, bom trabalho. Novo 065, autorizado decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 04 nós. Deve decolagem 109065. Salvador, muito boa tarde, Azul 4144, Cascara Cascara 10. Azul 4144, ele mantém cabeceira 10? Mantém 10, 4144. Voo 9065, decolado de Salvador, Zuno 5, controle 119, décima 8. 198, uma boa noite. Azul 4144, autorizado. Ingresso de decolagem, pistão 0, o vento 140 graus, 04 nós. Ingresso de decolagem, 10, 4144. Meu bravo, chama o controle, frequência 119.8. Azul 4144, decola os 17, controle 119, décima 8. 198, uma boa tarde. Guardião 05, fim posição. Zero cinco, reporta Pituaçu para chamar a torre. Tinha 05 agora com a torre 118.95, bom pouso. Instalador é o Guardião 05, em Piatá, intenção é pulo no pátio do Greco, quando autorizado. Instalador é o Guardião 05. Salvador, copia o Guardião 05. Dois Salvador, Guardião 05. Uno 166, altímetro 1095, tráfego avistado, reporte marcador externo baixado e travado. Torre, o Guardião 05 já na final para o pátio do Gré. Visual com tráfego, reporte no solo controlado, Guardião 05. O vento 140 graus, 04 nós. Em descondição, reportar no solo controlado, Guardião 05, graças. Zeros 27, frequência livre no corte, Guardião 05. Passa assim para baixar checado, gol no ano mesmo. Marcador externo, baixado checado, gol no ano 66. Gol no ano 66, prezado pouso, piscina 0, 140 graus, 04 nós. E aí te liga o pouso no ano 0. Alpha Zulu Tower, good evening, Ocean 6210 on the ILS approach, runway 10. Ocean 6210, altimeter 1015, report out marked land gear down locked. Gonna come back, wind over there, Ocean 6210. Uno 166, seu solo aos 30, direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1, go on, runway 1. Automatic, you need to get down in 3 green light check to Ocean 6210. Can you confirm, is Landgear down locked? I confirm, sir. Ocean 6210, have the traffic in sight, clear to land runway 10. Windy 140 degrees with 05 knots. Roger, clear, land the runway 10, Ocean 6210. Boa noite, bom no 69, tá pronto, posso esperar, dá um certo. Boa noite, 69, a Lima tem Capistrão, não zero? A Lima tem 869. Ocean Air 6210 on the ground at 34, we need to contact 121.1. Can you contact ground 121? Thank you, 6210. O vento 150 graus, 04 nós, autorizado a decolagem, pista 10. Livre decolagem 10, boa noite, menor. Estou em Salvador, boa noite. 6143 da Xanay, LS 10. Xanay 6143, tráfego avistado, altímetro 1015, reporte trem de pouso baixada travada. Reportando a baixada travada, 6143. Uno 869, decolando os 36, controle 12, corrigindo 119, décima 8. 19, obrigado, boa noite. Baixa, eu vou 6143, deixa, né? Confirmando? 6143, baixou, eu travou. Oceania 6143, o vento 140 graus, 05 nós. Autorizado pouso, pista 10. River pouso 10, Oceania 6143. Dan 3628, tráfego avistado, altímetro 1015, reporte marcado externo baixado e travado. Reportado externo, cheque de 3628. Externo, embaixo travado, está 3628. Quanto na aproximação, guarda a picha livre. 3628. Oceania 6143, solo aos 39. Ao liberar a pista, chama solo 121, decimal 1. Liberar 121. Oi, Salvador, boa tarde, é o Trip C491, não estabilizado em Loki, pistão no zero. E 491, a porta marcada externa, baixar travado, o altímetro no 015. Portada externo do Trip C491. Dan 3628, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 04 nós. Eu pouso na 10, Dan 3628. Nossa, marca do externo, vai estar travado o trip C491. 491, quanto na aproximação, aguardando pista livre. Aguardando o trip C491. Da 3628, seu Solos 42, tem condições de liberar na Foxtrot? Já na Fox, primeira vez. Libera, chama o Solo 12 no décima 1. 491, vento 140 graus, 039, autorizado pouso, piscina 0. 7491. TAM 3894, tráfego avistado, altímetro 10 no 5, curto na aproximação, aguardando pista livre. Guardando, 3894. Sigo 491, seu Solos 44, libera a pista, chama Solo 121, no décima 1. Sim, libera na Eco, chama Solo 121, 15, 491. Autorização de pouso, 3294. Livre pouso, pista no 0, 140 graus, 04 nós. Pouso autorizado no 0, tá, 3294. Estou em boa noite com 645, passou estado. Machado travado, gol no 645. Isso. Altímetro no 0 no 5, quanto na aproximação, aguardando pista livre. Érico Luiz da TAM, tocando agora a pista no 0. 645. 3894, Solos 47, libera chamo solo 121, décima 1. 21, 3894. 1645, altímetro permanece no 015, vento 140 graus, 049, autorizado pouso, pista no 0. Nível pouso no 0, voo 645. No 645, no solo 49, liberou, chame solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, mano, 645, obrigado, boa. 301? Explora Sul, eu tô com o tráfego da Embraer da Azul. Um minuto, marcador externo. Decola de imediato com o Proa Sul, farol de Itapuã. Gente, tínhamos informação que seria com o Proa Norte, mas pode decolar com o Proa Sul e aguarde instruções, guarde Alzheimer. Proa Sul. Então o táxi até a interseção Oscar, lá ingressa, táxi a baixa altura, aguarde transferência e decolagem, guarde Alzheimer. Boa noite, 9141 da Azul, estabilizando. Última aproximação, agora operação 9141, não? Aguardando. Os alunos só confirmando, estou com a Embraer Azul, próximo marcador externo, então Oscar, táxi a baixa altura até a cabeceira 35, valeu. Onde então o ministro de decolagem comprou o Sul, ok? Eu posso esperar da 1-0, pronto. Gente, 4206, mantém o ponto de espera, boa noite. Mantém, boa. Azul 9141, informa o helicóptero polícia militar, taxiando baixa altura sobre a pista 1735. Passará abaixo do eixo da aproximação, pista 0, com baixa altura. Sem interferir na aproximação, checa o trem, vento 1150 graus, 49015, pouso autorizado. Livre pouso, Azul 9141, ciente do helicóptero. Pouso Embraer Companhia, após alinhar e manter pista no zero. Faz ali, manter 15 para decolagem, o Guardião. Gente, o Guardião 01, após bloquear vertical da 35, decola com o flor do farol, aguardando transferência. 01. Flor do farol, base transferência, Guardião. Guardião 01, decolado 57. O confirme só o comandante? Aragão. Aragão, sente. Chama o controle no frequência visual em 1-20, décima 8. 208, grato, Guardião. Já volto. Profundo, Guardião 01. Guardião 01, prossegue. Está na vertical de Itapuã, vai seguir 1 mil pés para o centro da cidade. Gente, mantenha as condições visuais na escuta do controle, Guardião 01. Condições visuais na escuta do controle, Guardião 01. Azul 9141, solo 58, liberando, chama agora solo 121, décimo 9. Olha, Guardião 121, décimo 1. Subir para 2.500 pés? Para 2.500 pés, é próximo a Ponte Nova. Gente. Mas por enquanto vai ficar até 1.000 pés aqui pelo corredor, acho. 2.000 pés, sim. Azul 4206, decolado 00, controle 119, decimal 8, boa tarde. 198. Lagião 01, informa o tráfego 1 hora, 9 milhas, fazendo sobrevoo no estádio Fonte Nova. É um hotel 60, a 3 mil pés. Assiste o tráfego, o guardião. A Patango Eco Zulu Oscar, na escuta? Guardião 01, informe visual com tráfego. Bora visual, guardião. Guardião 01, atente para a restrição no estádio. Atente para a restrição no estádio, Guardião 01. 05, altímetro no 05, vento 150 graus, 2 nós. Decolagem, partido Granada presente, ou passeio até hoje para decolagem com o professor até Guatemi. Presente, está presente, litoral sul autorizado, reporte fora. Comandante, é o? Elon, POB padrão, 04. Gente, chame fora agora de transferência, 05. Torre, o Guardião 05 decolou. Está autorizado por direto para Iguatemi? Inicialmente, proa do Farol de Itapuã, só um instante em coordenação e controle, o 05. Tá certo, proa do litoral, guardando coordenação e controle, Guardião 05. Ok, o Guardião 05, informação do controle, mantém o litoral, chame da presente 1208 para coordenação direto em Guatemi. Mantendo o litoral, chamaram o controle 1208, grato, Guardião 05. Controle Salvador, boa noite, Guardião 05. Guardião 05, boa noite, prossiga. Estou acompanhando ali no litoral, a intenção é sobrevoar a região do Iguatemi.